Hi! Hoje estarei dando dicas para quem quer estudar inglês sozinho. Muitas pessoas, quando resolvem estudar inglês sozinhas, acabam ficando um pouco perdidas na hora de saber o que estudar. Qual tópico é mais importante, qual a sequência, o que faz sentido, entre outras coisas. Como eu imagino que estudar inglês é uma das resoluções de muita gente, então por isso resolvi compartilhar aqui com vocês a sequência que eu utilizo com meus alunos que resolvem aprender desde o inglês básico. Esse assunto pode variar de professor para professor, metodologia para metodologia. Este roteiro com base de quase 4 anos de experiência na área e trouxeram alguns resultados positivos. Existem diversos sites, tanto em português quanto em inglês, e que não só explicam estes conteúdos, mas também oferecem alguns exercícios para vocês praticarem. Hoje vamos começar com o primeiro módulo, o mais básico. Espero que goste e que este material seja muito útil.